up fairway 58 until Recife. After that, you are clear as your flight plan route. Airborne runway 10, left turn. Cuca departure, Aracaju transition. Salvador departure on frequency 119.80. Skok code 5114. Okay, Europa Zero, four clear to Madrid. Flight level 350 via Upper Whiskey 58 to Recife, after Recife via flatland route. Runway used 10, left turn to Puka, transition Aracaju, and departure frequency 119.8, squawking 5114, Europa Zero, four. Your response correct, call me to push and start up gate 11. Protocol fully ready. Pátio Índia, Oscara Torre, 1895, ajuste em Salvador 10 no meio. Pátio Índia, no ponto 0, 1895, Europa 084, we stand 11 ready for push and start. Europa 084, onde for? Direito 4, coordenando with your grand path, your pushback, coming back to your taxi. Okay, please push further with our grand staff and we'll call ready taxi here, but here. Autorizado o ingresso na pista à direita e vai levar na primeira esquerda para o Pátio do Grécio. Salvador, muito boa noite, eu vou 096, ponto de espera da 109. 096 está autorizado, alinhagem de decolar, vento 160 graus, 12 anéis. Shadow Ground, 6313, push and start, position 4. Okay, clear for push and start, Oceania 6313, report for taxi. Yes, push and start, runway 10, all banks for taxi, Oceania 6313. Decola 37, controle 208. 308, what? Charlie Romeo, Júlio Batista. 96 decolado, boa noite. A primeira é taxi, ok? E ainda antes do final da pista. Boa noite, observe o pátio do Grael, o hangar logo mais na frente lá, depois do pátio. Oi, Salvador, boa noite, chegou no 246, estabilizado, X-ray no zero. 7246, o vento no 60 graus, 5 nós, cheque de trem, livre pouso, pista 10. Estabilizado, pouso no zero, gono 246. Ground Lieutenant 6313, request back. 135 total on board. 4 hours 50 minutes, alternating Galeon. Lieutenant 6313, clear taxi via India until loading point runway 10, then contact tower. 118.95, sir. This taxi via India, holding point runway 10118 and 5 6313. 246, solo 42, direita 1219, solo. Direita 219, Bruno, 246. Bom, Salvador, tem 330, 100, passem de serra, embaixo travado. Sente, livre pouso, pistola 0, ventura 60 graus, 5 horas. Livre pouso no 0, tem 3305. Juliette, gate 05. Alfa Juliette, gate 5, Bruno, 246. Request for departure and sequence. Roger, maintain position. In position, Chanel 631. Turn up and wait, and be ready to take off as soon as runway is clear, okay? Roger, line up and wait, so you can have 313, 2810, back take off when clear. Aeropatero 084, taxi. Okay, we are up 084, clear taxi via Plan 1 and taxiway India. On rolling point contact tower, 118.95, and good flight, sir. Thank you very much, via inner and taxiway India, rolling point 10 and switching rolling point 118.95. Thank you very much, have a very good day. Good night, sir. Bravo, Salvador, Plan 3305, Libro. 3305, livre táxi, via Alfa, e chame antes da Juliette para o ingresso do pátio. Alfa chamando a Juliette, 3305. Tá, 3305 tá livre o ingresso no pátio pela Juliette. O gate é o 612. O tá, 3305. Azul 4235, vento 1,60 graus, 612 a mais. Cheque trem e autorizado pouso pistola 0. Baixou, travou, autorizado pouso 4235. Good evening, Europa 04, holding point, second holding point 10. Roger, maintain position now. Maintain position at this, second. 96303, call 1208. Affirmative, airborne at 47, call 119 at this 18, confirm. 198, Dr. 96303. Oi, de Salvador, boa noite, ao Rio 5972, uma milha para o externo. Sim, continua a aproximação, a autorização de pouso. Azul, seu solo foi aos 48, chama o 129 solo. 209, piloto. Solo Salvador, boa noite, Azul 4235, levou na foto. Boa noite, Azul 4235, tá livre o táxi via Alfa Juliette, o gate é o 03. Alfa Juli 3, até logo, Azul 4235. Até lá. Diga o pouso para o Rio, ciente do vento. Você ia confirmar o vento para o Rio 5972? 160 graus, meia dúzia mais. 160, meia dúzia, sim. Clear, to line up and wait at Alpha 084. Line up and wait 10 at Alpha 084. Correio no solo 51 no direito, 21 ao solo. Correio no solo 218. 219. Correio 5972, prossiga o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. Fique atento ao sinalizador aí próximo da posição 8 ou 9. O Rio 5972. 5972, atento à posição pelo sinalizador 8 ou 9. Cleared for takeoff runway 084, wind is 160 degrees, 6 knots. Clear takeoff runway 10 to pass the rifle. Europa, Bonnet 5-4, contact now 109 decimal 8. Power 9, decimal 8, Europa 084. Bye-bye, have a good day. Bye-bye. Torre de Salvador, Gol, Uno, triplo 8, no externo, vai estar checado. Gente, livre pouso, vento 160, lá, meia dúzia, mais. Livre na 10, Uno, triplo 8. Felipe, pronto, cópia? Sim, 393 autorizado. João Pessoa, 190. Decola 10, esquerda, saída Fuca, Jamo, Aracaju. Aracaju intercepta a Golf 67. Golf 677. Controle 198, transponder 5115. Três correto, reporte pronto. Oito, oito, oito, solo 58, direita 29, só. Direita 219, boa noite, 28. Salve, Salvador, boa noite, 888, boa noite. 888, boa, táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, boa noite, 888. E boa noite, voo 1170, estabilizou, embarque travado. Enche e liga o pouso, 160, Ural, 59, 1170. É, certo. Comuna 70, solo 02, direita 29, solo. Gente, direita 29, solo, comuna 170. Oi, boa noite, Sané, 6224, estabilizado, é grande. Salva, Salvador, comuna 170, liberando as coisas. O 970, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Foi o 5972. Escute a Alfa, guarda a quarta maçã. Israel Leda Motiva. Voo 1170, táxi até através do 8. É, e aí lá fica atento ao follow-me da Infraero. Sente através do 8. Sente através do 8, vai atentar o follow-me da Infraero. Voo 1170. Portão ao número 10, voo 1. Boa noite, 6224. 6224, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, 1-6224. Gente, check trem indivíduo, pista 10. Aventura 60, Alfa Juliette. Vamos reportar a checar, tá doido? Passo Simbra, Baixecato, 429. Gente, livre pouso, 160, lá, 629. Livre pouso, 429. O 4298, solo ao 08, direito 29, só. Direito 29. Então, 340, via Pesolo 10. Decola 10, direita. Dael Leda, pós-voo direto, Motiva. Controle 198, transponder 5132. Soador 970, Serra Vista 372, baixado pela Vanda Santana. Gente, o vento 160 graus, 62 na livre pouso. Correio correto, reporte pronto. Então, Salvador Azul 4298, Ivana, Fox Trote agora na Alfa. Boa. 4298, boa. Táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, Azul 4298. Nove sete zero, solo aos 11, direito, 21 ao sol. No 9 ao livrar, 970. Paulo levando na escuta 970, boa noite. Gente, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, no 970. Solo, Salvador 3305, informação Alfa. 3305, Alfa, confere agora a coordenação Recife. A sua escuta para Recife. Torre de Salvador, boa noite, 3178, fui ali, baixo, travado, pista 10. Sente de repouso, pista 10, 1 a 0 graus, 612 elais, 78. 78. Até o portão 11. Gente, não ingressa no pátio, através 2, aguardo o follow-me pro 11, 970. Correto. 3305, cópia. Prossiga. Recife autorizado, 330, Perusco 58. Decola 10, esquerda, Pucaracaju. Controle, 198, transponde 5123. Autorizado 330, Recife, Perusco 58. Decola no 0, curva esquerda, Pucaracaju. 198, controle 5123, eu transpondo, 3305. 305, correto, reporte pronto. Portarei. 3178, fala Zulu 7, livre à direita, 1219, fala. É 224, Cute Alfa, agora instruções. Sim, solicito do 190 Aracaju, se escuta. Sim, 190. Novo 9250, extra Alfa, bora. Taxi V Alfa, porta dentro da Juliette. V Alfa, da Juliette, porta 3178. Afirma. Paulo Salvador, gol 9250, centro da Alfa, mano. 9170, tem condições de manter a posição? No 970, na escuta. Por quê, né? Mantenha a posição, um minuto. Chego aqui outra informação de gate aqui pro senhor, eu vou confirmar. Ok, estamos mantendo então. Salvador, gol 9250, centro da Alfa. Gol 70, escuta. Correio. O seu portão teve que ser mudado por 9, se eu tenho condições de prosseguir até lá? Pode acentuar o 190 pela esquerda aqui? Questionar aqui o fiscal de pátio. Se puder, tá, pela gente dá, só precisa da autorização do senhor. Uno, boa, formação Alfa, guarda coordenação Guarulhos. É o Leda Motiva. O 3178, o senhor vai ingressar agora, Juliette, parte 3, a sua posição será 5. Firma. Salvador, boa noite, gol 9250, centro da Alfa. 9250, Alfa, confere, é o terceiro cópia. É, escuta, gol 9250. Salvador, campo 330, centro, pushback, acionamento, centro, aeronave contigo. São meia dúzia do Pátio Uno? Afirmo. Autorizada para ataque. É, autorizado, 330. Salvador, o 970, se eu for um pouquinho adiante do 10, eu tenho condição de fazer um 180, baixa potência, sem prejudicar o sacudo. Estou ciente, comandante, é que está tendo obras aí no... na sua esquerda, na parte remota. Eu estou questionando o fiscal se tem algum problema, porque estavam solicitando que todos os tráfegos fossem seguir o follow, para evitar aí maiores problemas. Olha pra mim. O espaço aqui é grande, tá aqui. Eu não aguardo aí. Só um minutinho, eu tô aguardando a confirmação dele. É, tô bem. Oi, Salvador, boa noite, 35, 5, 1, 5, estabilizado, final da 1, 0. 7, 8. Vento 1, 60, grau, 1, 2, 9. Eu te falarei quando baixar. Nada.

90, 10 decola, esquerda, Ucajama após direto. 19, 8, 51, 35. Tem autorizado para Aracaju no nível 190, primeira curva esquerda, Pucajama. Após o Aracaju, 198 é o controle. 5135 é o transponder do Chené, 6224. Botei de som, controle novamente? 198. Correto, 198, reporte pronto. 7, é 224. VMH3, Charlie Papa, confirme o apron and runway. Ok, stand by to start up and copy all its clearance. Para o táxi 3605, que é o meu no 49, 4 horas, alterna Fortaleza. 149 a bordo, vai taxiar via Fátio, Índia, ponto espera, torre, 1895, falou. Fátio, Índia, 1895, está 3605. Tráfego Salvador, Rio 9810, com a informação Alfa 340 Guarulhos. Alfa confere, aguarde 3498 daí. Guardando a autorização 9810. Salve Salvador, boa noite, 35515, livrou. 5515, táxi via Quilo Pat 3, atento ao sinalizador. Quilo Pat 3, atento ao sinalizador. Para pushback e acionamento 04 no portão 4, confirme que chegou? Voo 9250. Gente, autorizado no 4 o 9250. E o pushback e acionamento chamaram para o táxi, voo 9250. O voo 9250 para cópia. Porque o voo 9250, está autorizado Recife 350 nível via Peruísque 58. Saída Pouca, transição Caju, decola da 10 com curva à esquerda. Controle 120.8. Ou melhor, 119.8, o controle. E o transponder 5136. Autorizado, Recife NV350, Upper Whisky 58, Cuca Caju, decorada 10 com a esquerda, controle 198, lançando 5136, gol 950. 350, correto, portão 4, reporte táxi. Reporte táxi, 19250. O Trip, fique atento ao tráfego da sua companhia, parqueando após o mesmo autorizado, puxe, reporte táxi. Bay 3, Charlie Papa, Aurora de Copa. Baclia, Kilo, Hotel Papa November, Flight Level 380, Airborne Runway 10, Left Momo Departure, Mike Oscar, then Flight Cogibo, Position, After That, Flock Transition, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie Kilo, then Intercept Airway, Upper Zulu 20. After that, you are clear. According to your flight plan or routes. Auto departure on frequency 119.80. Squawk code 5134. Departure is gonna be Momo, Mike Oscar, after Cogibo position, Kilo, Oscar, Bravo, Golf Uniform position, and after that, Flock, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Quebec. Then you intercept airway, Upper Zulu 20, after that you are clear, according to flight plan route. November 83, Charlie Papa, FT Flock, you are clear as your flight plan route. The Charlie Papa, the back is correct, on April 04, you are clear start up and call tower one on frequency 119.18.95 for your taxi.